Olá, ora então, muito bom dia a todos e a todas. Ora, estamos cá, então, vocês estão na presença da Rádio Arcancel 96.2. Estão na presença de Lourenço com mais um fim, uma missão com o fim de semana à porta. Espero que vocês estejam bem desde ontem, que eu esteve cá ontem presente também, e que estejam bem hoje, com muita saúde, tudo bom, é o que eu desejo, e quem estiver em casinha, que se deixe estar ao quente, porque o tempo não está nada famoso para andar lá fora. Está o tempo chuvoso, e amanhã será pior ainda, e então desejo-vos uma boa escuta na Rádio Arcanciel, e com muita saúde, bebam um cafezinho aí, ou o seu pequenino almoço, e deixem-se estar dentro, porque está muito bom. Ora, enquanto hoje somos o 14 de outubro de 2022, e quanto à nossa temperatura, estamos com 15 graus, não está muito frio, 15 graus, e 18 durante a tarde, mas com tempo de chuva. Ora, e vamos então continuar as nossas músicas e o nosso programa das manhãs aromáticas, e estaremos cá com muita, muita música. E se vocês quiserem pedir uma música ou dar um bom dia ao animador ou isto aqui, vocês só têm a fazer o 02-38-43-00. 02-38-43-48-00. Então, e vamos continuar com as nossas belas músicas. Então, até já. Ora então, pois é, o fim de semana começou e hoje somos sexta-feira, não é? Sexta-feira, dia 14 de outubro, e vamos continuar com nossas belas músicas e continuamos então com Tony Carreira, Eterno Vagabundo. Boa escuta e uma ótima sexta-feira para todos. Mas não deu. Está em mim crer o mundo. Sou eterno vagabundo. Assim sou eu. Sou como sou. Nada mudou. Nem vai mudar. Sou como sou. Onde não estou, eu quero estar. As paixões, para mim, quase nunca têm fim. Nem adeus. No amor, sou assim. Nunca se cansam de mim. Assim sou eu. Sou como sou. Nada mudou, nem vai mudar. Sou como sou. Onde não estou, eu quero estar. Já pensei ter mulher, ter um lar a condizer. Mas não deu, não deu. Porque o meu coração é vagabundo até mais não. Assim sou eu. Sou como sou. Nada mudou, nem vai mudar. Sou como sou. Onde não estou, eu quero estar. Solução, o problema que eu tenho é conquistar seu coração. Todo mundo tem, tem um

nem metade do que me dão. O que me têm feito eu trazer-vos no peito não é demais. Vosso amor não tem preço e se tanto eu mereço, vocês ainda mais. Por isso eu vou dar tudo, eu vou. E no meu palco de sonhos quero quem me ajudou. Pela vossa coragem nestas longas viagens para me ver, quero dar sem medida parte da minha vida a vocês. Por isso eu vou dar tudo, eu vou. No meu palco de sonhos quero quem me ajudou. Chega aí, Cris. Eu? Mas... Vou fazer um som aqui com a gente? Demite. Ah, agora vai. Pronto. E obrigado, obrigado. Está vazio mesmo. Aí, vamos. Valeu. Janela, oh Laurindinha, vem à janela, ver o

chegar, pode chegar. Tudo que vejo vai ser o que a gente quer. O local com poucos homens vão sobrar, mulher. Chegou a hora e o baile vai começar. Pode chegar, pode chegar. Tudo que eu vejo vai ser o que a gente quer. O local com poucos homens vão sobrar, mulher. A sanfona mais mente nos braços do jogador. Morena mais bonita e é de quem chega primeiro. Há loiras e há mulatas, mais que areia na praia. Hoje o sol saiu daqui rodado no rabo do saio. Chegou a hora e o bairro vai começar. Pode chegar, pode chegar. Pelo que vejo vai ser o que a gente quer. O local com poucos homens vão sobrar mulheres. Chegou a hora e o bairro vai começar. Pode chegar, pode chegar. Pelo que eu vejo vai ser o que a gente quer. O local com poucos homens vão sobrar mulheres. Vocês estão à escuta de José Amaro e estão à escuta da Rádio Arcancel 96.2. Estão na presença de Lourenço da Nova até ao meio-dia com muita, muita música, como de hábito, todas as sextas-feiras, com emissão fim de semana à porta. Quando chega o fim de semana, a gente fica contente, não é? E temos tempo que ainda descanso também. Então, ótima sexta-feira para todos. É o que eu desejo para quem trabalha, para quem viaja e para quem está em casa à escuta da nossa rádio. Chora. Essa mulher chorou. Belle sur Arc-en-Ciel. Sua amada chorou às quatro da madrugada. O passarinho cantou às quatro da madrugada. O passarinho cantou. Alentejo, terra santa, tudo é coberta de pele. Traz o ninho na garganta, lembra de feio céu. Traz o ninho na garganta, lembra de feio céu. Quatro da madrugada, cantando lindas cantigas à porta da sua amada, cantando lindas cantigas à porta da sua amada. Por ouvir cantar tão belo, a sua amada chorou às quatro da madrugada. O passarinho cantou às quatro da madrugada. O passarinho cantou às quatro da madrugada. O passarinho cantou. a seguir las rosas blancas y da outra sem canada. Então estamos a 3 minutos das 10 horas e já vamos passar a nossa primeira hora da emissão, o fim de semana à porta. Então eu vou passar aqui uma canção que tem por título Frédéric François, A tous qu'on aime. Então boa escuta e até já. Quelquefois il suffit d'un

começar. Já vi que vens com vontade, já vi que vens com vontade, e assim eu gasto de ver. As quadras que aperfeiçoas são feitas com marcas. 10 horas e 25 minutos, estamos à escuta de Cris Ribeiro. Então vamos continuar com nossas músicas e vou já começar com a minha primeira dedicatória, e vai ser da parte de Manuela de Araújo para Rosi, para toda a sua família, para todas as pessoas que a conhece, para todos os colegas de trabalho, para todos os auditórios da rádio e também, não esquecendo, o animador, e também para o Sr. Gelmeiro, porque o Sr. Gelmeiro vem de me telefonar e ele estará cá para a semana, se Deus quiser, que já vem de partida amanhã. E então eu vou passar aqui a canção dela preferida, que tem por título Tony Carreira Reste, e que lhe desejo um ótimo dia e boa escuta na nossa rádio Arcanciel. Então, vamos escutar e até já. Je te prie de rester, de ne pas t'en aller sans moi. Car ta place est ici et ma vie est finie sans toi. Si je t'ai dit des mots qui t'ont blessé de trop, pardonne-moi. Je ne vais plus m'emporter, je te jure de changer. Crois-moi. Reste, oh reste. Tu sais bien que je suis trop fragile, que sans toi ce sera trop difficile. Alors reste pour moi. Si tu pars, tu verras que tu regretteras peut-être un jour. C'est bien qu'on oublie, pas comme ça sans regret, tellement d'amour. Et tu voudras refaire ce chemin à l'envers un jour vers moi. Je suis prêt à changer si j'ai pu te blesser parfois. Reste. Reste pour moi. Reste. noite e vimos de ouvir Tony Carreira, Resta, que foi pedido da parte de Manuela de Araújo. Ora, e então vamos continuar com as nossas dedicatórias e desta vez vai ser para António Lourenço. Eu vou passar aqui uma música e então para todos os colegas de trabalho, que ele diz ele que está muito mal, está a chover muito e hoje é um bocado difícil do trabalho. Então vou passar para todos os colegas de trabalho, para toda a sua família, para todos os seus amigos e não esquecendo o animador. Então vou pôr aqui uma canção que tem por título Falso Amor, de Paulo Ribeiro. Não me engana, tu sabes bem. Tu me deixaste sem teres uma razão. Hoje tu queres voltar porque tens saudade. Não queres mais mentir ao meu coração. Dei-te tudo, tudo, tudo, até demais. Talvez foi esse o erro que eu cometi. Do teu olhar eu não quero olhar mais. Eu já nem ligo quando me falam de ti. Hoje tu choras como antes eu chorei. Eu choro. Hoje tu sofres como antes eu sofri. Quando partiste, o pior eu passei. Eu passei. Agora é tarde, o teu amor já esqueci. Já esqueci. 10:35 e continuamos então com as nossas dedicatórias, e desta vez é da parte de Eduardo Teixeira para toda a sua família, para todos os colegas que o conhecem, e não esquecendo o animador e também António Lourenço. E eu vou passar aqui uma bela canção que tem por título Jorge Ferreira, Pelas Nossas Estradas. Então, boa escuta, um ótimo dia e tudo bom. Voltinhas ao perto quando é preciso. Um dia a minha mulher queria ver a sua prima, propôs-me um passeio e disse: vamos, que é aqui mais assim. Agora, ai que lindas que elas são, feitas em grandes escalas, com bom piso e bem completas, só faltam sinalizá-las. Passado, então lá fui mais em frente para sair na primeira. Passei a não, dei por ela, viajei a noite inteira. O que eu fiz tanta vez, que confusão, que algazarra, e ninguém falou português. Às tantas lá encontrei a estrada, mas foi por sorte. E só duas opções, na esquerda a 190, que até me deu impressões. Eu então a 30 a hora a seguir os caminhões. Nous concevons des produits qui tiennent leurs promesses. Notre nouvelle routine anti-imperfection est efficace et composée de 90... Bom, estamos à escuta então de Luciano Sagra e esta música é pedida da parte de Ser Esperança para toda a sua família, para todos os doentinhos, para todas as pessoas que a conhecem e não esquecendo o Ser Agostinho Monteiro, o Ser Armando e a sua esposa e também o animador. E muito, muito obrigado da minha parte e que tenham um ótimo dia. Então vamos escutar. Tua imagem está presente, é uma presença constante. Ela hoje está ausente, sua imagem está presente, é uma presença constante. Foi rezar o texto na igreja da aldeia. Perguntou ao padre.

Ora, então vimos de ouvir o Cris Ribeiro, a mamã, que foi pedido da parte de João para a sua mãe, e não esquecendo o animador. Então vamos continuar com as nossas dedicatórias, e agora é a última, e depois continuamos a partir das 11 horas. Ora, então, e é da parte de José para Lionel, então diz-lhe que ele se vai casar. Então vou passar aqui uma linda música que tem por título Que Linda é a Noiva. Então, boa escuta e um ótimo dia para eles e um ótimo trabalho. As noivas de branco.

Ora, e vimos de ouvir o Tony Carreira, que vimos de ouvir a tua ausência. E então vamos continuar com as nossas dedicatórias, e tenho aqui mais uma dedicatória que é da parte de Sónia Leal para seu marido, e não esquecendo todas as pessoas que a conhecem, e também não esquecendo todos os animadores. Da minha parte, uma muito obrigado e que tenham um ótimo dia. E então ela quer ouvir esta bonita canção das Bombocas, Encontrei o Amor. Então vamos ouvir esta linda canção. Então, se ela encontrou o amor, que esteja muitos anos com esse amor e muitas felicidades, é o que eu desejo. Nossos dedos

energia não pode parar. Ai que coisa boa, ai que coisa louca, começou a festa, é tão bom dançar. Ai que coisa boa, ai que coisa louca, é fogo caliente, não posso parar. Paixão, estrela que brilha no meu coração. Contigo eu sinto que posso voar, e essa magia não pode parar. Ai que coisa boa, ai que coisa louca, começou a festa, é tão bom dançar. Ai que coisa boa, ai que coisa louca, é fogo caliente, não posso parar. 11:33 e vocês estão à escuta da Rádio Arco-Íris 96.2. Estão à escuta da missão O Fim de Semana à Porta. E então espero que vocês estejam a passar uma ótima manhã aí desse lado. E que tenham muita, muita saúde. E a gente está à escuta de quem? Do Mix Dia Paisão. Le dilemme du joueur. Vitesse ? Voz de apaixonada. por mirarte, loco, loco, por quererte así. Loco, loco, por quererte, loco, loco, por mirarte, loco, loco, por quererte así. Por querer tu mirada, por tu cuerpo y tu cariño, solo por ti me vuelvo loco. Si tu querer es para mí, una vida me hará sufrir, pero mejor morir. Para cruzar mi pena, esperando ese fantasma. música papa banda, música papa ainda não. Música papa banda, música papa ainda não. Olê olê, olê olê, olê lê lê lê lê lá. Olê olê, olê olê, olê lê lê lê lê lá. Sempre que eu na canção gosto de ouvir as violas batendo com os pés no chão. Ou o som das castanholas. Cigana muito bonita, com seu vestido mudado e seus colinhos de chita, um corpo muito delgado. Música papa banda, música papa ainda não. Música papa banda, música papa ainda não. Olê olê, olê olê, olê lê lê lê lê lá. Olê olê. Música papa banda, música papa ainda não. Música papa banda, música papa ainda não. Olê olê, olê olê, olê lê lê lê lê lá. Olê olê, olê olê, olê lê lê lê lê lá. Meu doce botão de rosa, ó minha flor sem igual. Teus lábios por ser gostosos, beleza de Portugal. Quando toda arrepiada quando lhe tocam na mão. Música papa banda, música papa ainda não. Música papa banda, música papa ainda não. Olê olê, olê olê, olê lê lê lê lê lá. Olê olê, olê olê, olê lê lê lê lá. Mas quando escuta da Agatha. Então vocês estão à escuta da Rádio Arco-Íris e a emissão do fim de semana à porta apresentada por Lourenço. Este baile está bonito, bem não vejo um morenito, onde será que ele está? Está bonito, este baile está bonito, todo mundo agarradito, como é que o vou encontrar? Está bonito, este baile está bonito, mas não vejo um morenito, onde será que ele está? Está bonito. Minutos, estamos quase na reta final da nossa emissão, o fim da semana à porta. E então estamos à escuta do grupo musical SOS, Não Chores Mais. Queria voltar para ti, tenho de estamos a 3 minutos do fim da nossa emissão do fim da semana à porta e estamos então à escuta de quem? De Rebeca, o meu nome qual é? Esta bela canção que eu vou acabar a minha missão no fim de semana à porta. Espero que tivessem passado uma ótima manhã na nossa companhia, na companhia da Rádio Arco-Íris 96.2, e então encontraremos-nos cá terça-feira, se Deus quiser, para mais uma missão, as manhãs românticas. Por então, quanto a vocês, façam muito cuidado, tenham, fiquem em casa, cuidado com o tempo, porque isto é um tempo falso e para as doenças não há pior. Então, desejo-vos um bom fim de semana, uma ótima fim de sexta-feira e até terça-feira, se Deus quiser. Bom apetite a todos e vou deixar com a RTP Internacional. Muito bom dia, 11 horas da manhã em Portugal Continental e na Madeira, 10 horas da manhã nos Açores.